Ei, te prepara, que vai começar a resenha do Pretinho. Quando é madrugada, ouço um som legal. E o Sem Terra? Acho que vem de lá. É o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Carabao. Ou é o Jackson tocando por aí? Ou é o JC? Eu sei! Zoando longe daqui. Eu pego, pego! Pego o meu violão, boto no meu carro. Bora pro interior! Vai, minha filha! A estrada tá tão deserta. A lua ficou bonita, tá me esperando pra me ouvir cantar. Alô, Xixi! Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar. Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar. Carabao. Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar. E vem, vem, vem! Já já tem DJ Pão Doce. Uai! Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Vai, meu bebê. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais. Só se for agora. Agora eu não sei não. Por aqui com a gente, já curtindo o Carabao, um abraço, meu filho. E quando ela chega, chega. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. E ela não lhe deixa nem sentar. Vai. O seu corpo é leve como o vento. Fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Chega com aquele jeito. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece que vai voar. É a rainha dessa festa. E ela é? Ela é demais, demais, demais. Carabao. Ela encanta com seu jeito de dançar. Vai tocar. Eu sei que você vai curtir. Que tu quer? Aquele charque com açaí. Corrói! Ela tem um sabor diferente. E ela fala assim: que vai contagiando a gente. Vai, bebê! Brega como esse eu nunca vi por aqui. Eu quero aquele chá por açaí. é diferente pra valer. Não se compara ao gererê, sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. E ali, ali, ali. Que ela tem sabor diferente. E contagia, meu filho. Que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance comigo. Que quero você. Sou gago, mama, te adoro. Pode crer. E os meus amigos, vai! Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? E já tentaram? Já tentaram roubar você de mim. Você de mim. Sebastião Bruninho aqui com a gente. Já curtiu, um abraço pra você, Bruninho. Sim, falo aqui no Carabao. Já tentaram roubar você de mim. Você de mim. Só porque eu falo assim. E ele é aqui, aqui, aqui. Eu sou o gaguinho do apaixonado por você. Eu sou o você. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh. E tu me ama? Eu te amo, eu adoro você. Galo cantou, é madrugada. Abraços, meu parceiro baixinho, rei dos copos. Minha amada, onde você encontra as canecas aí, também o chapéu do carnaval, hein? Vai pra cima, baixinho! Na beira do cais, a maré freia, amor. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. E lá fora essa saudade, hein, meu filho? Lá fora a saudade é de logo voltar. DJ Dalton! Mas sou um pescador, tenho que pescar do jeito que o pretinho gosta. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. Bebê, hora da coleta, finge que tá dormindo, hein? Uai! Ele é papudinho e adora beber. Em qualquer lugar, em qualquer lugar, vai até amanhecer. No forró do Celso, no Calamazu. E é um longe. Olê, olá e palmeiraço, e no mormaço, fica de bebum. Lá na Pororoca. Sim. No Lapa do Feiro, no Palácio dos Vares. Ele chega! Chega sem dinheiro. Yeah. E na segunda-feira? E na segunda-feira? Quer pagar moto? Diz que é pra comemorar. No pagode do Pompilho. E bebe. E não quer pagar. A macaxeira vai entrando. E não dá. Papo de amador. E não tem carteira. Tem mais é que se mancar e se habilitar. Pra não dar bobeira. E o papudinho? Papudinho amador. E não tem carteira. Tem mais é que se mancar e falar com o ditão. Pra não dar bobeira. Se tu bebe. Se bebe pra esquecer. Pague antes de beber. Amanheceu e você não apareceu. E o cara ficou doidão. Endoideceu, meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. DJ Dalton, eu acho que mereço de ti uma explicação. Carabao. Pra tirar um pensamento besta do meu coração. E ele fala, fala assim, ó. Ai, pretinho. Sabe o que foi? É que eu perdi o olho. Ô, Miguel desgraçado, hein, minha filha. Oi, Paulinho. Te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua. Até quando ele dorme, ele sonha com prega. Se vai no banheiro, ele só cata prega. E aí? O seu Walkman só ouve fita de prega. Na loja de disco, ele só compra prega. Se vai em funeral, meu pretinho. Vai em prega. Quando chega? Quando chega numa festa, ele chama atenção. E ninguém nega, hein? Ninguém nega que ele é o anormal do prega. Ele é o pretinho do brega. Ele é o fome do brega. Ele é o sem terra. É o anormal do brega. Mate a Marta aqui agora em sem terra. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Dança, dança, dança, vai! De Paragominas. Ué! É Carabao. Carabao. Se você é careta, fique logo ligado. E o pretinho chegou. Tô na área. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado. Chegou, vai! Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. E a macaxeira, meu filho! Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica ligado! Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante. Seu astral. Oh. E eu ri, eu ri. Sou traficante. E eu. Oh. Sou traficante do amor. traficante. Sou traficante do amor. Vê como é que é. Este swing é na ponta do pé. E aí? Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Carabao, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Que você me deu, achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou se fui eu, menina. Vamos dançar assim no carnaval, bora! Menina, aniversário da Cacau Show aqui, ó! Eu tô ficando com a sensação, carnaval, que eu fui a pista e você é o avião. Você é o trem e eu a estação, menina. E menina, sou menina. Vai, meu pretinho! Eu lembro, vejo blues e poesia. O sol na pele, você me lambia. E eu dizia: E a família vai chegando cada vez mais pra curtir aqui, ó. Com a sensação, oi, que eu fui a pista e você o avião. Carabao, você é o trem e eu a estação. Menina, sou menina. E a família Puki Saúde por aqui com a gente. Também curtindo, um abraço do Pretinho, hein. Eu lembro bem. A galera no camarote hoje curtindo só de boa. O sal na pele, você me lambia e eu dizia: alô, minha baby. Oh, eu lembro a cara que você fazia. Será que eu lembro que não existia? Você dizia: oh, baby, I love you. Baby, I love you. A voz da emoção. Toca, meu pretinho! Eu tentei ficar com você. Eu lutei, insisti, persisti, mas você. É Carabao! Sempre me levou. Aniversário da Cacau Show! E a vida de solteiro, a vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? E eu? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você me. Meio dia. Sou meu coração partido. E agora nem pintado de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver. E nem queixo, rapaz. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Deixa passando bem, meu parceiro. Boca na nuca tá aqui com a gente, só de boa. Lohan. Vai! A voz é emoção. Bateu uma boca, rapaz. Eu tentei ficar com você. Eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Fala pra mim, fala. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteiro, a vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintado de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Cinco da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo. E lá vai eu! O litro de ideia já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá. Como é que tu tá, meu filho? Procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô no Carabao. Já mais com a mente nela. Ô, vaqueiro pra sofrer. Vai, pretinho! Eu chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música. E tu chorou? Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Que coragem, bebê! Que coragem você tem de me ligar? Que horas? Às quatro da manhã pra me falar de amor. Era teu batedor. Carabao. Quanta audácia você tem de imaginar? Já já tem DJ Silvinho pra comandar o animal. Hoje é que é aniversário da Cacau Show. O que você tomou? E a gente vai detonando. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Fala pra mim, minha filha. Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu, senão você me usou e me deixou. E aí? Manda aí, MC, sucesso! É muita coragem, né, meu filho? Coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar. O que você tomou? Diz que me desse amor que acabou. Diz que não encontra. Queria me lembrar de você assim. Vai! Com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz. Como tenho vontade. Caramba, o que chega no aniversário da Cacau Show! Como eu queria estar junto de ti. Oi! Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Fala pra mim, fala, meu filho. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já... E o baile da saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you. Carabao. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Vai dançando! Vai! Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Hoje eu quero! Like a fool, I was waiting. Eu quero! Like a fool, for you to come back. Eu! Fool, I was standing alone in the rain. Sabe que eu quero! Quero! Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you look. Foi daquele jeito, minha filha. Do jeito que eu te amei. Foi tanto que eu te amei. E não sabia. DJ Dalton! Que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível. Do coração é impossível. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Te perdi. Mulher que fugiu de mim no dia de verão. É grande, é? Grande a tristeza que de noite me acompanha. E o coach de tocas. sozinha na cama, olhando pro telhado, nesse quarto tão vazio. Carabao. Pensamentos, lindos momentos, lá fora o vento sussurra minha filha, sussurra seu nome. Dalton. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim, bora, vem. Ele se esconde. Chama só do meu vendedor digital, também a sua primeira dama, amiga Vanessa, amigo Samuel, a Elane, o Laércio, Marisete, de São Domingos do Capim aqui com a gente, obrigado. Ele se esconde. Tá viajando! Lohane Araújo. E o pensamento pretinho. Esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim no dia de verão. E aí? Mais um dia passa, fico te esperando. E mas que engano, eu digo que te amo, oh bem. E a chuva? Chuva fina traz você. Oh, mais um dia passa, fico sem te ver. Carabao. Uma canção no rádio, tento te esquecer. Bora. Oh baby, chuva fina traz você. Eu e você naquela janela. A janela, a lua me faz lembrar teu olhar. Saber esperar. Vou. Quem tá tocando? É o som do Carabao, curtindo com o DJ Tom. Se eu ainda te amo. Quem toca? DJ Silvinho, Dalton e André, no Furioso do Marajó. Se eu ainda te amo. Alô, minha baby. Oh, baby. Oh, baby. Chuva fina traz você. E a gente tá todo no muito som. E a família vai chegando cada vez mais pra curtir o Carabao que chega aqui no aniversário da Cacau Show. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Oh, oh, oh. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Carabao. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito. Ei, minha filha, não é só com quando eu tiver em cima. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. E aí? Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. E ela, bebê? Eu chifro ele e você. Banda, Portal da Rocha. Portal da Rocha. Vai, meu pretinho. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. Carabao. É tão difícil e nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Marcelo Severino Lima aqui com a gente. Também a Duda Saúde, ainda 14 aqui com a gente. Toda a família Duda Saúde, obrigado. Obrigado, meu parceiro Severino Lima. Um abraço pra você, meu filho. Renato do Camarote, só de boas, curtindo o Carabao. Obrigado, hein? Vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me te deixar Carabao. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Sabe que eu quero? Quero ser o seu amor. É Carabao. Dança pra você, amor, só pra você. Danço pra você, amor, só pra você. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Cala a boca, cagueta! Quero seu amor agora, saudade depois. E agora, pretinho? Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Que tu quer? Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Que tu quer? O Carabao, aniversário da Cacau Show. Vai, meu pretinho, vai. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer, minha filha. Foi pra me socorrer da noite que eu vinha. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite vem depois. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro. O amor é assim. Eu quis você pra mim. Eu quis você pra mim. Eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. O pretinho. Na chuva da tarde, os passa-vida. É sempre assim. Meu pretinho. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão. A minha solidão. E eu cheguei. Cheguei pra tocar na beira de rio. O meu coração mandei a saudade te buscar pra perto de mim. E a família vai ingressando cada vez mais pra curtir o carnaval. Sim. Hoje aqui no aniversário da Cacau Show, hein? E a gente vai ter tudo no Muito Som pra família curtir. Um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Aonde? Aqui. Vai! Te faço refém, eu te prendo no meu coração. Olha quem tá na área, rapaz! A mente aquece a nossa paixão. Deixa o Mortadela ver ele. Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Bora, Alexão! Se amar é viver, vivo porque amo você. Parceiro César da minha sanduça. Tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho, hein? Mais uma fronteira com o Carabao. E aí? Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim. Recordar as coisas mais belas da vida, o tempo todo eu desfrutei com você. Daí então, te falei, não pude mais te esquecer. Vai, meu anjo, vem na profissão errada. Ele ficar aqui. Você é o amor que eu sonhei. Eu te amo demais. Ritmo pop romântico. Chama meu parceiro DJ Silvinho pra comandar. Pra comandar o animal aqui. Ué! As ondas as high as the spur in the sky, yeah, I need you. My love gonna last till